Às vezes, quando se tratava de pessoas mais pobres do que ele, José trabalharia aceitando alguma coisa de pouco valor, que deixava a outra pessoa com a satisfação de pensar que tinha pago. Normalmente, José cobraria o que fosse razoável, nem mais nem menos. Saberia exigir o que em justiça lhe era devido, já que a fidelidade a Deus não significa renúncia a direitos, que na realidade são deveres. São José tinha de exigir o que era justo, porque tinha de sustentar a família que Deus lhe tinha confiado, com a recompensa desse trabalho. A exigência dos nossos direitos não deve ser fruto de um egoísmo individualista. Não se ama a justiça, se não se deseja vê-la tão bem cumprida para com os outros. Como também não é lícito encerrar-se numa religiosidade cómoda, esquecendo as necessidades dos outros. Quem deseja ser justo aos olhos de Deus, também se esforça para que a justiça se realize, de facto, entre os homens. E não apenas pelo bom motivo de que o nome de Deus não seja injuriado, mas porque ser cristão significa captar e corresponder a todos os anseios nobres do homem. Parafraseando um texto conhecido do apóstolo São João, pode-se dizer que mente quem afirma que é justo com Deus, mas não é justo com os outros homens. E a verdade não habita nele. Como todos os cristãos que viveram naquele momento, recebi com emoção e alegria a decisão de festejar a festa litúrgica de São José Operário. Esta festa, que é uma canonização do valor divino do trabalho, mostra como a Igreja, na sua vida coletiva e pública, se fez eco das verdades centrais do Evangelho, que Deus quer que sejam especialmente meditadas nesta nossa época.